Compositor, que frio, que frio, papai. Puta que pariu. Violento, hein? Dá. Deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que eu notifique direito, porque parece que Camila e Débora, elas estão na disputa para ver quem entra primeiro, quem faz o primeiro comentário. Thiago, Ana. Na Bahia tá frio também, Débora? Conversa, rapaz. Tá. Não, não. Frio, frio, como aqui não tá, não. Thiago Snow, Kucheski, Tudo Jesus, Maravilha Imaculada, Guilherme Afonso, Ramon Edivaldo, grande Edivaldo, e Recife tá frio também, papai. É, Garanhuns fica mesmo. Mas aqui tá frio forte. Dionélio, Animar, Lucas, aquecendo essa live, essa é a proposta. Minha esposa falou: vai tomar café com o Murilo de novo. É uma crise conjugal aí, Thiago. Música só faltou começar o dia. É, eu não sei qual é o motivo, qual foi a música que eu pensei hoje. Não, hoje eu não pensei nenhuma música. Sempre vou começar. Uruguai, Boa Graça, Barbie Ferreira. Buenos dias, como estás, Julien? Espero que compreenda todas as conversações que eu abro e espero que esta live que estou atendo toda manhã esteja sendo muito produtiva para você, para começar seu dia de uma maneira mais graciosa. Bom dia. Sabe qual é a minha maior qualidade em falar espanhol? É a confiança que eu tenho de que eu estou falando direito. Essa é uma frase de Dani. Que eu já fui algumas vezes para Argentina e lá na Singularity de alguns amigos espanhóis e eu saía falando confiança. É a minha principal qualidade do espanhol, a confiança de sair falando. Zacarioto, Patti, Léo Sandro, Dionélis, Leomar, Marcelo Arruda. Porra, se eu tivesse um esquema aqui no software para medir fazer um ranking das pessoas que sempre estão presentes, as 10 pessoas aí que, porra, Jordão, Arruda, Léo Sandro, Débora, Pat, Zacarioto, enfim, Paulo, galera aí, bom dia, João Paulo, Débora, Frim, São Paulo, não tá mesmo não, é. O FPE passando mal de frio, Fortaleza tá frio, porra, então realmente, e o pessoal falando aquecimento global, tá tendo um esfriamento global então. Tá tendo frio em Fortaleza, velho? 6 graus em Santiago, Tatiana. Compre os tempos para caminhar a casa. 3 minutos antes da live. Legal. Elas também sofrendo frio. Ducha frio com 5 negativos em Portugal. Porra! Ué, entendo tudo. Almir Rush, Alisson. Grande Alisson. Alisson. Almir Rush é sempre bom. Bahia. Porra, essa. Superstition. A língua castelhano, mesmo em Espanha, catalão. Acho que a língua castelhano mesmo, em Espanha, catalão. Ah, é verdade. Tem essa coisa. O pessoal da Espanha não fala. Ele não. Não, não, enfim. A gente acha que espanhol é tudo igual, mas tem o castelhano, tem não sei o que. Alan da Santa, MC. Assunto de hoje, quero falar da experiência incrível ontem, no Usando a Imaginação. Uma experiência com crianças que eu tive. É, falando sobre criatividade com crianças e vivi algumas reflexões interessantes, quero compartilhar. Só acabar aqui esse freestyle. Aquecimento global. Era bem-vindo, estava muito frio na Nova York. Terceiro episódio Habilidade do Futuro. Daqui a pouco vai ao ar. A gente ia colocar no ar amanhã à noite, mas ela atrasou a edição aí, porque eu atrasei a gravação. E aí, bom dia, Murilão, Fábio Cruz. Remerson, Angelim, Raul Braz, sempre na área também, João Rocha, Wellington, Ramon. Livro para quem vem sempre. Pode ser. Só faltou 2 dias. Só faltei 2 dias, caralho. Sempre tô todo dia aqui, papai. Ramon mesmo. Vamos lá, galera. Joy Santos, turma 5. Uau! Rio Grande do Sul tá 9 graus. João, você mora perto de Porto Alegre, não? Porque, como você é da turma 5, próxima semana, quarta-feira à noite, se eu não me engano, vem no grupo do Facebook dos alunos lá. Vai ter um Radio Filhote em Porto Alegre. Um encontro com os alunos lá. Não sei se Rio Grande do Sul é grande, né? Mas, enfim. O caminho que fez chegar aqui até hoje, amanhã, perfeito. O que fez a gente chegar aqui até hoje? A gente tem a mania de. Sabe por que acontece isso, Ricardo? O Ricardo falou aqui numa frase que eu citei lá. O que te fez chegar até aqui não será o mesmo que irá te fazer chegar para o próximo nível. Uma coisa assim, né? Ou seja, e sabe por que a gente, sem querer, acha que isso é verdade, que é a mesma coisa, basta continuar fazendo igual? Porque na nossa educação, é quando eu falo nossa, eu sempre considero pessoas que têm pais que pelo menos nasceram nos anos 40, 50, 60 até, ou você mesmo, né? E essa foi a geração, apesar de ter nascido nos 80, eu sou influenciado pelos meus pais, que foram educados nos anos 40. E se for voltar mais atrás, que eles foram educados por meu avô, que nasceu nos anos 20, né? 10, sei lá. E a gente foi educado como se a vida, como se o sucesso na vida, a felicidade, tivesse um roteiro, um script. Ó, você vem aqui, faz esse vestibular aqui, depois faz esses 4, 5 anos aqui, e depois você vai para cá, e aí, se tudo der certo, com 28 você, putz, acertou na vida, e aí agora é só continuar fazendo igual. Não é assim. Na prática não é assim. Entendeu? E, enfim, por isso que a gente tem que reconhecer, valorizar, né, se auto-reconhecer das coisas que a gente fez até agora, mas está aberto que daqui para frente pode ser tudo diferente. Tem uma música que fala isso aqui: daqui para frente tudo vai ser. Que música é essa? Tudo vai ser. Deixa eu buscar aqui. Você é Lu Santos? Daqui para frente. Você que aprender a ser gente, não. Não, mas tem uma parte, tudo vai ser diferente. É. Enfim, a música do Dito é essa. Deixa eu ver aqui. A vida é uma fórmula. Continua odiando os robôs, para Camila. Pai, eu tava entre risos, tá? Eu não vi ainda o episódio. Somos animais, bom dia, dominar o mundo. É nós, Wellington, Patrícia, bom dia. Parecido com os animais. Acorda o telefone, Vinícius. Ritual matinal, Ramon, é nóis. Helder, João Rocha. Sempre co-criando. Ontem encontrei com a Tânia Mujica, uma amiga minha, que é uma. Foi minha coach já. É minha coach ainda, né? Fiz dois negócios com ela, mas. E fez um curso em Quietos Meditam com a gente. E ela perguntou: e a live, como é que tá? Ela perguntou: você pretende fazer a live por 365 dias, porque a galera do Mastermind rolou um desafio de fazer vídeos para o YouTube, não live, vídeos por um ano, e uma galera fez, Érico fez, uma galera fez, e aí algumas pessoas agora estão no desafio de fazer live por 365 dias. E eu falei para ela: putz, não pensei nisso, se é para sempre, para sempre é, nada é para sempre, mas. Qual é o desafio, né, de tempo? E aí eu falei para ela: sabe uma coisa? O meu desafio vai ser fazer 100 dias. 100. 365 eu vou correr. Eu vou fazer 100. Se eu cumprir os 100, eu acho que essa aqui deve ser a live número o quê? 30, né? 30. Nem 30, talvez, eu acho. É 30 por aí. Pouco menos, pouco mais. Então, eu vou me comprometer a fazer até 100 vezes. E aí depois eu renovo o compromisso por talvez mais. Loucura fazer a mesma coisa e esperar diferente. Tem que aprender a ser gente. É verdade, muito bom. Murilo Amaral, Mauro Amaral, fala Frila. Legal, Mauro Amaral, fala Frila. Seguinte, galera, vamos lá. Deixa eu compartilhar o que eu queria compartilhar aqui hoje. Não escolhi nenhuma revista hoje. Não foi nenhuma revista hoje. Hoje eu queria falar sobre uma experiência interessante que eu tive com as crianças ontem. Ontem eu fui num lugar, primeiro, um lugar maravilhoso, chamado Museu da Imaginação. É um lugar novo, inaugurou em janeiro, em São Paulo, na Lapa. É tipo um galpão, é tipo, não é um museu, é o conceito que tem muito no exterior de museu para criança. Na verdade, usa o nome museu, mas na prática não é museu. Na prática é um playground diferente, totalmente diferente do padrão. Totalmente criativo, totalmente diferente do padrão, diferenciado. Então, eu fiquei encantado porque é uma parada extremamente criativa. Cada os brinquedos que tem lá, os desafios e uma parada assim que tem tecnologia um pouco, mas assim, a tecnologia quando ela serve de apoio para algo tangível, né? Então assim, no caralho. Então, quem tiver filho, alguma criança, é a partir de 3 anos, mas eu vou levar a minha com 2, porque ela vai correr lá, feito uma louca, aí vai ser legal. E eu fui gravar uma matéria pro programa da Globo chamado Como Será? Um programa que passa sábado de manhã, da Sandra Annenberg, um quadro com o Alexandre Henderson. E o assunto era viajar na maionese. E aí ele me convidou lá para falar um pouco sobre criatividade, por que os adultos têm dificuldade de viajar na maionese. Eu era maionese no sentido de pensar de forma incrivelmente louca. E esse é um dos pilares do que eu falo sobre criatividade, conectando com a questão do comediante, né? Como o comediante tem essa capacidade. O comediante tem uma frase que é foda, que é: o adulto criativo é a criança que sobreviveu. O adulto criativo é a criança que sobreviveu. É muito verdade, e todos os comediantes são crianças que sobreviveram. Eles têm essa. São adultos que viraram adultos, mas conseguiram todos, foda dizer todos, mas grande parte, são crianças que sobreviveram e que, apesar de terem virado adultos, continuam com a capacidade de viajar na maionese, de que se permitem. Não é capaz que não é. Continua, a frase certa é adultos que se permitem para fins recreativos ou para fins de divergência, em busca de um problema, chutar longe, viajar. E claro, em algum momento, como a gente é adulto, a gente tem que trazer para a realidade, tem que trazer para a viabilidade, tem que trazer para o factível, para o feasible. E tudo bem, mas não é porque eu tenho que partir para o viável que eu vou deixar dar o chute para longe. Eu dou o chute para longe e depois trago. E aí a gente rolou a matéria lá e tal. E aí a gente trouxe as crianças. Quatro crianças maravilhosas, Luiz, Rafael, Gabriela e Valentina. Inclusive, pô, me arrependo de não ter pego. Eu fiquei um pouco com vergonha de pegar o contato das crianças, os pais. Eu não tive muito tempo de conversar com os pais estavam lá. Apesar que o do Luiz, a mãe, eu conheci um pouco a mãe dele e tal, tem amigo em comum, mas eu fiquei a fim de pegar o telefone das minhas estranhas, né? A minha de 9 anos pegar o telefone, sabe? Me senti meio. Sei lá, será que ela tem Facebook já nessa idade? Enfim. Mas achei maravilhosas as crianças. Muito interessante a conversa com elas. Deu vontade de passar um dia conversando com elas. Eu acho que eu preciso fazer mais isso. Talvez no Museu da Imaginação eu vou conseguir ficar conversando mais com crianças de. Tinha uma de 6, acho que era 6, 8, 10 e 10, por aí. E aí no final, qual foi a resenha da matéria? Rolou a parada de. A gente ficou todo mundo deitado assim, meio que olhando pra cima e tal, bem legal. Mandando um vídeo, tava rolando em cima. E eu e o Alexandre, o repórter da Sandra, a gente deu alguns problemas de adulto, problemas globais, problemas bem grandes, e pediu para as crianças viajarem na maionese em relação às soluções. A gente falou fome, trânsito, corrupção, guerra, umas coisas assim, bem grandes, bem complexas, só para ver a resposta. E, cara, algumas observações minhas. Primeiro, eles deram respostas muito interessantes. Eu não sabia o que ia sair e acho que as respostas que eles deram são inspiradoras para adultos, no sentido de que não é pegar exatamente o que eles disseram, mas assim, é tentar extrair. No meu curso eu tenho uma aula sobre isso, sobre zoom out, extrair a essência da parada. Você extrair a essência, você tira coisas dali do que as crianças falaram. Mas o que eu ia dizer, o mais interessante para mim foi a criança menorzinha, a de 6 anos, acho que tinha 6 ou 8, acho que tinha 6. Ela era menorzinha. E, velho, era a que levantava a mão para responder primeiro. Tinha a maior autoconfiança de tipo, eu sei a resposta. E a que viajava mais. Normal, ela é mais nova, tem menos. Porque ao longo da vida a gente vai crescendo e é possível perceber a diferença de uma criança de 6, 10 anos. Não estou julgando as crianças de 10, as de 10 elas foram maravilhosas. Deu vontade de passar o dia conversando, porque eu percebi que a de 6, claramente ela tinha menos filtro. O que é óbvio, né? Mas assim, interessante ver com 4 anos a mais, já adiciona alguns filtros a mais. Filtros de não permitir que a imaginação realmente viaje, vá longe, e automaticamente ela já julga internamente, num processo muito rápido. Julgo internamente algumas coisas, apesar que eles também viajaram, tá? Mas, cara, a gente falava assim: ah, e pra fome do mundo, o que vocês acham? Aí a de 6 anos fazia: esse eu sei, esse eu sei. Vê que nível de confiança. A gente fala trânsito, ele fica calado. Quando a gente fala fome no mundo, ele: esse eu sei. E aí, viaja lá na ideia, mas eu achei linda essa autoconfiança, esse. Não medo de falar, de expor o que ele acha. Porque esse é o padrão da gente. É porque a gente vai crescendo e vai ganhando medos. Medo de julgamento, medo de parecer otário, medo de. Porque um dia na escola alguém falou alguma coisa e levou. E aí todo mundo agora tem medo de. Sabe? Então. Teve uma das crianças que falou pra mim uma hora: putz, eu tenho dificuldade, eu acho difícil viajar tanto assim na maionese. Falou isso. E que louco. Apesar de ter viajado, falou isso. Ou seja, é quase que ela dizendo: a minha mente quer filtrar, quer julgar. Eu tô falando de 6 e 10 anos. Tem uma pesquisa aí, que uma pesquisa não tem muita fonte. Assim, é uma pesquisa meio antiga, que se repete muito, mas. Antiga, não sei direito qual foi o método, mas enfim, que o cara realmente analisou crianças de tal idade, criou um indicador de criatividade, e aí as mesmas crianças, acho que as mesmas ou outras, não lembro, X anos depois, e foi vendo claramente como a criatividade ela vai despencando. É impressionante. Cada vez mais eu fico assim, mais chocado com a quantidade de fatos. Tanto científicos como observacionais meus, que comprovam que nós nascemos criativos e aprendemos a ser criativos. Nós nascemos fora da caixa, fomos colocados na caixa, e agora, quando a gente fica velho, tem que sair da caixa. E cada vez mais reafirma que esse desafio que eu resolvi encarar é um desafio de muito hard work, de entrar nesse mundo de curso online, de educação. Atingindo muitas pessoas, comandando 15, 17 pessoas, eu saí da minha vida. Cara, tem gente que acha assim: ah, o dinheiro saltou mais alto, ele resolveu então fazer cursos para ficar, ganhar dinheiro e tal. Cara, eu ganhava dinheiro com palestra. Com palestra, eu ganho muito, muito, muito dinheiro com palestra. Sempre ganhei bem com stand-up corporativo. Muito bem, mas ultimamente, nos últimos anos, quando eu estava com palestra, foto 2015, eu estava ganhando muito dinheiro e poderia estar ganhando mais ainda, mas eu escolhi encarar esse desafio. Um desafio que Hoje em dia eu não tiro R$ 1 da minha empresa, da Keep Learning School, eu não tiro R$ 1. Eu tirei no começo, hoje em dia eu. No começo eu tirava um salário pro labore porque eu tinha encerrado palestra 100%. Durante talvez uns 8 meses, um ano, eu não fiz. Simplesmente não fiz. Foco, foco, foco. De um tempo para cá, a gente começou a ter equipe e tal, comecei a poder delegar mais coisas. Voltei a fazer poucas palestras que eu me sustento. Mas eu inventei esse desafio, Keep Learning School, curso de criatividade, porque acredito loucamente nessa parada. E é só o começo, como diz meu amigo Goff, isso é só o começo. Eu estou só começando. O que eu estou fazendo hoje, o que a gente tem hoje a nível de curso, de learning experience, de entrega, é do caralho, mas eu gosto sempre de pensar daqui a 15 anos como vai ser, sabe? Enfim. Basicamente hoje, deixa eu ver mais um Museu da Imaginação. Eu não sei quando vai rolar a matéria. Vai demorar umas 4 semanas. E o Museu da Imaginação, vocês têm que ir. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa, um site legal deles que mostra um pouco. Cara, tanta coisa. Cara, desde o nome que aparece na porta do banheiro, o jeito que a porta do banheiro é feita, até. Cara, deixa eu ver se tem aqui. O museu. Tô vendo aqui no site, eu vou compartilhar a tela se tiver uma imagem boa. Ah, outra coisa legal, fiquei muito também tocado, compadecido, sei lá qual é a palavra, com as proprietárias. Uma das proprietárias que conheci lá, ela me contando que, porra, ela era advogada, mas não gostava muito e tal, e enfim, não tem nenhuma imagem muito foda aqui não dele. No site Museu da Imaginação, não estou encontrando assim, deixa eu ver, botar no Google Imagem, Museu da Imaginação. Ela pegou, largou a carreira de direito, a sócia dela, não sei qual era a onda. Ah, tem imagem boa aqui, vou compartilhar, peraí. Ah, sim, tem uma pegada ecológica, uma pegada sustentável, uma pegada acessível. Parece que a outra sócia tem um filho ou uma filha com algum tipo de deficiência, então se tiver esse cuidado e ter uma pegada. Então, assim, esse aqui é um negócio ligado à água, ao poder da água, ao consumo de água, brincadeira legal. Esse aqui é muito divertido. Ah, esse aqui é um negócio de música, velho. Um estúdio de música com todos os instrumentos que as crianças podem juntas criar músicas e com fone de ouvido para não enlouquecer, lanchonete e tal. Esse da bicicleta é muito legal. Esse aqui, muito legal. É um videogame controlado pela bicicleta, que é um jogo colaborativo, que todo mundo tem que pedalar na hora certa para poder a menina lá passar pelo negócio. Esse aqui é tipo a fogueira, é para jogos tipo amarelinha, jogos bem offline antigos. Esse aqui é um jogo mais não estruturado, aberto. Essa aqui que eu conhecia das sócias, Andréa Lopes. Vou até ver a matéria sobre ela aqui. Adoro histórias assim. E falei para ela, aqui ó, isso aqui é um museu, tem essa brincadeira aqui no cone, enfim. E a palavra que eu falei para ela foi: parabéns pela coragem. Investimento inicial de 6 milhões. Uau, uau, uau, uau, uau. Enfim, vou ler depois aqui, mas assim, palavra realmente é coragem, empreender na crise. Nem sabia que o porte do empreendimento era desse porte, enfim, mas. Incrível. E aí me senti comprometido por eu ter gostado, por eu querer levar, ajudar também a divulgar, porque acredito na parada e admiro muito a coragem dela, a ousadia dela. Enfim. Deixa eu ler aqui os comentários. Já pensou se esse robô não teria museu de criatividade? Viva os ETs. Camila, eu acho que você fala que odeia os robôs e você, pelo jeito, ama os robôs. Está obcecada com os robôs. Devido ao ambiente adulto, ele se espelhando em um grande impacto na formação de criança, é nóis, só o começo. Que devo essa porra, muito da hora. Terceiro episódio, olha. Habilidade do futuro. Quem não assistiu ainda a essa altura, porra. Gankobr/habilidades. Hoje, 9 horas da manhã, sai. Hoje, 9, sai o episódio final, o 3. Segunda, 9 da manhã, abre inscrições da turma 7. Do meu curso, a gente vai vir com proposta de precificação diferente, de forma de pagamento, por aí vai. Fica em São Paulo, esse museu. Bernardo, Revolução e Educação, tamo junto. Aqueles conselhos que recebo do Zap do tipo, passe mais tempo conversando com crianças e idosos. Todo mundo aqui é pioneiro nisso. Esquecer o porquê das coisas, vende isso para escolas, em vez de sair da caixa, expandir a caixa. Sim, depende da definição de caixa, Márcio. Obrigado. Depende da definição de caixa. Interessante essa questão. Como assim expandir a caixa, Fernando aqui? Depende do que é caixa. Essa caixa é a sua caixa ou a caixa média da sociedade? Essa caixa é o inconsciente coletivo, caixa, ou o seu repertório? Porque se for o seu repertório, realmente a gente tem que expandir a nossa caixa. Porque não dá para a gente pensar fora do nosso repertório, já que tudo é a combinatividade do repertório. Mas entra nessa caixa como sendo o inconsciente coletivo, a caixa que todos nós, na média, fomos colocados, fomos convidados obrigatoriamente a entrar. A caixa do pensamento padrão, a caixa de achar que só tem um caminho na vida, a caixa de achar que o negócio é repetir as coisas como sempre foram, a caixa de achar que de aceitar viver a vida no piloto automático, de fazer tudo sempre igual. Essa é a caixa. E aí, considerando essa caixa, quer dizer, essa caixa que eu considero, aí a gente de fato tem que pensar fora dessa caixa. Né? Então, só questão de definição. Passion. Sai da caixa é difícil. Not motivated by money. E eu sei que é fácil pensar assim, ah, você falar isso porque você tem uma grana para se viver bem e tal, não sei o quê. Aí é fácil dizer que não é motivado por dinheiro. Sim. Quando você tem uma boa condição, quando eu tenho, é um pouco mais fácil não ser motivado pelo dinheiro, mas acho que não é excludente. Acho que todo mundo, aquele quem está começando a carreira agora, se equalizar, equilibrar a busca de algo que tenha um propósito, uma paixão intrínseca e que também dê dinheiro, ou pegar a paixão e fazer a pergunta. Primeiro procura a paixão, a parada, e não é a paixão, tá? É as paixões. Eu falo muito isso no meu curso. O Suti, que é meu mentor, ele tem um mini curso que é dentro do meu curso sobre autoconhecimento, que faz, a gente fala sobre isso. Eu abordo muito essa parada. Esse é um dos assuntos mais fortes do curso, né? Essa questão de escolhas de vida, escolhas de carreira, caminhos. Essa pesquisa no livro Breakpoint and Beyond, sim. O Goff mandou e-mail, foi. Guncast ontem, Ricardo Santos, perfeito, legal. Quem tá acompanhando o Guncast? Eu voltei, papai. Confiante igual você falando espanhol. É isso aí, criança não tem medo. É igual eu falando espanhol. Cara, idioma, acredito que um das. Cara. Tudo tem a ver com mentalidade, até aprender idioma. Eu acho que eu nunca me propus a aprender muitos idiomas. Eu sei falar inglês bem, sei falar esse meu espanhol maravilhoso, mas é essencial para aprender o idioma, na minha opinião, essa coragem e mesmo com medo de sair falando, de se expor, de tentar se comunicar, de ir para a rua, de tentar. Eu sempre, ó, cara, agora que eu lembrei a minha autoconfiança, sempre que eu viajei para o país. Para Alemanha, que é difícil, para Itália e tal. Eu compro aquele. Isso no voo, indo para o país, nem antes. Eu compro na livraria o livro e vou no avião, 10 horas de voo. Dani fica tirando a maior onda. Ah, tu vai aprender alemão agora, é isso aí. E eu, vou aprender o melhor que eu posso. E chego no país lá, francês, alemão, eu saio tentando falar. Foda-se, né? O que der, deu. Acho que é essa coisa da criança, né? De, tipo assim. Qual é o risco de fazer isso? A gente tem que ter medo, sim, de coisas de andar num desfiladeiro. Desfiladeiro que chama? né? É num negócio que tá para cair. Claro, tem que ter medo de dirigir bêbado, tem que ter medo de sei lá, de coisas realmente que botam a vida em risco, mas qual é o risco de falar um idioma errado? Foda-se, né? Não tem risco de vida nenhum. Já saí episódio 2, sim. Um dos meus mentores é Gustavo Succi, Succi. Curso de criatividade para adultos. É isso que eu faço, Juliano. É isso que eu faço aqui, ó. Reaprendizagem criativa. Eu nunca mais dei a degustação, né? Então, quem quiser, ó, degustar um pouco do meu curso, ver a aula inaugural, que é a aula sobre esquecimento, sobre desapegar. Keeplearning.com/degustação, cupom bom dia. Mas o que eu recomendo mesmo é ver a Habilidade do Futuro, a série. Já tem o episódio 1 e 2 rolando. E hoje, daqui a pouco, 9 da manhã, vai o episódio 3 e último. E segunda-feira, 9 da manhã, turma 7, inscrições. A gente vai ter uma proposta de precificação diferente. E vai ter o Cri-Cri masterizado. O Cri-Cri, o Criando Crianças Criativas, vai virar quase que um curso à parte, apesar que não vai ser vendido à parte. Vai ser um módulo opcional do RC, mas ele já vai estar numa. Eu tô, não gravei ainda, mas já tô com a visão muito foda, diferente para ele. Fui pro Japão e falava Yakisoba, Camila. Tudo tem a ver com a postura, Tatiana. O foda-se bendito diminui o estresse. Pô, foda-se é essencial, foda-se terapia. O medo não é real, sim, verdade. Grande penhasco. O medo quase sempre não é real. Nascemos com dois medos: de ser derrubado e de ruídos altos, todos são aprendidos. Porra! Você não sabia, não? Interessante esse conceito. O Cri-Cri vai servir para escolas? O Cri-Cri não é direcionado para, tipo, faça isso na escola, mas assim, o reaprendizagem criativa é para escolas. O reaprendizagem criativa não é para crianças. Mas se você trabalha, Fernando, com educação, com escolas, você precisa fazer o reaprendizagem criativa. O Cri-Cri, ele chama muita atenção. O cupom Wesley é bom dia junto, tá? Bom dia junto. O Cri-Cri chama muita atenção, mas por isso que a gente não vai oferecer o Cri-Cri sem o reaprendizagem criativa. Você se inscreve na reaprendizagem criativa e aí você opta se você quer o Cri-Cri ou não. Mas não dá para fazer o Cri-Cri só sem reaprendizagem criativa. Por quê? Porque no momento ainda eu não acredito. Enquanto eu não acredito, eu não faço. Eu acho que não adianta. Ah, não, meu foco é mais criança, então eu quero pegar esse atalho. Não, primeiro tem que passar pela reaprendizagem criativa. Patrícia colocou aqui, é uma atualização do software, que massa. Inclusive, Patrícia, vale a pena, se quando tiver um tempo, tenta fazer de novo o curso, porque acaba tendo outros olhares, sabe, outras coisas. Quanto tempo vai durar as inscrições? Olha, nós temos um deadline, um aperto, que é. Nós temos um kit físico que a gente está masterizando, que a gente envia esse kit físico em todas as turmas, quando são mais longas. Quando é turma intensiva, como tem no carnaval, a gente não manda o kit físico porque não precisa de engajamento. Uma turma que é no carnaval 5 dias já é naturalmente engajada. Como essa turma agora vai durar 5 semanas, 5 semanas é mais de 5 dias. A gente acha que é necessário ter o kit físico, que é um jogo que a gente criou muito massa, a gente mudou totalmente, um jogo muito legal. É uma analogia com o Detran que a gente criou, tal, tá, viagem. E é um kit físico que tem um processo complexo de enviar, correios, receber. Então, a gente precisa fechar as inscrições o mais rápido possível, para que 100% dos alunos tenham recebido o kit. Até o dia, se eu não me engano, é 24 de julho ou é 31, que é quando de fato começa, 31 de julho, que é quando a gente começa, o curso de fato começa a ser entregue. Quando a pessoa se inscreve para a semana, no 10 de julho, já tem algumas coisas acontecendo no curso, algumas coisas acontecendo, mas as aulas ao vivo tira dúvida comigo. E o uso do kit começa no 31. Então a gente tem do 10 ao 31. Parece muito tempo, mas não é, porque as pessoas se inscrevem no dia 10 ou no dia 11 e a gente tem que pegar o endereço delas, adesivar, mandar para o correio despachar. Eu diria que 50% recebe em uma semana, experiência própria. Mais 25% recebe em 2 semanas, aí mais 15% recebe em 3 semanas, e sempre fim. Então, a gente colocou de 10 a 31, 21 dias, 3 semanas, para todo mundo receber. Por isso precisamos encerrar as inscrições, senão não conseguimos entregar o kit a tempo. É foda essa logística. Então, a gente não tem certeza ainda, mas provavelmente as inscrições vão ser segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta, 10, 11, 12. Vão ter as inscrições do curso. A gente manda para quem mora fora do Brasil, sim. A gente manda para todo mundo, no mundo todo. Veja só, se não chegar até o 31, ninguém morre. Não é impeditivo para começar o curso, é o ideal, né? O ideal. A gente quer muito que grande parte chegue e a gente quer cada turma tentar aumentar o percentual de pessoas. A gente nunca conseguiu que 100% chegasse a tempo. Nunca vai conseguir, talvez. Essa autoconfiança eu não tenho. Talvez quando os Correios for privatizado, aí uns 5 anos depois, esse mercado de logística foi extremamente profissionalizado e virar high stakes. Coragem aí comigo. Marcelão Arruda, grande parceiro, já fiz o curso e recomendo muito. Já fiz até o upgrade, valeu um detalhe. Treinar a mente para discernir o que é perigo e é medo. Palmas, Felipe. Perigo é real. O medo é apenas uma junção de ideias que você cria. Palmas, Felipe. Eu vou mandar um livro pro Felipe, viu, Felipe? Palmas. Genial. Adorei essa frase. Manda aí, Felipe, um e-mail para Aninha, minha assistente, analuiz@keeplearning.school, com o teu endereço, Felipe Freitas, que eu vou te mandar um livro, que é um livro que eu acho incrível. Que é o livro Os Quatro Compromissos. Incrível, vou te mandar, beleza? Eu tinha falado que quando atingisse 200 pessoas ao vivo, aí tá em 134 ainda, eu iria começar a mandar livros pra galera, mas achei linda essa frase, vou mandar. O perigo, muito legal. Live do sábado é foda, né, Camila? Você quer aprender a ser gente, muito boa a série, enfim. Eita, 52 já. Já foi. Cada módulo é uma especialização. Pode entrar no curso que vale cada centavo. E a Patrícia aqui, tô fazendo já, papai. De novo o curso. Muito bom. É outra viagem. Massa. The best money can't buy. Que legal. Massa. Paulo, obrigado pelas referências, Paulo. Sempre legais. Você mora em Lisboa, Paulo? Eu não sei se eu perguntei já isso. Muito bom. É o que? Acho que eu vou em setembro agora para um casamento aí de um brother meu da Singularity em Lisboa. Quatro compromissos é aula. Gratidão também, Rafael Jordão, pelas grandes colaborações. Tem uma galera, alunos meus aí, Pato Pirajá, a Patrícia também, Marcela Arruda e outros aí, sempre presentes aqui. Aqui não. Tudo que eu faço, eu vejo eles. Pô, obrigado demais pelo carinho. E vocês me energizam. É claro que eu fico feliz quando vocês escrevem assim sobre o curso aqui. Muito legal, porque acho que isso motiva outras pessoas e tal. É sempre uma prova social, mas. Mais do que isso, vocês me energizam. Eu aprendi com o Marcelo Germano, né, que basicamente a gente tem que ter muita clareza do que nos energiza e do que suga a nossa energia, para que a gente evite o que suga e busque o que energiza. Então, me conectar com meus alunos, encontrar com eles, me traz energia. E agradecer também a galera que sempre tá presente, né? Camila sempre tá presente, Kucheski pra caralho também, puta que pariu, Kucheski, Thaís Lopes, aluna e sempre presente também, demais, o Gaia, Grande Porto, Paulo. Então, todos aí, Jordão, que sempre colaboram com coisas aí e tal, é nós. Alexandre Dimas, porra, entrou agora na turma, parece que ele tá desde a turma 1, né? Tá sempre onipresente, o meu homem aí do Banco Central. É na época do Future Places. Ah, tá. Beleza. Acho que é 13 de setembro. Porfírio também, sempre presente, Porfírio. Puta que pariu. Não sei se você é aluno, Porfírio. Deveria ser, se não for. Grupo de pessoas andando, mesmas energias e tal. Isso é foda. Essa coisa de grupo de pessoas é violento. Foi um efeito colateral, não previsto, não intencional do curso, de juntar pessoas. Cara, depois que eu fiz uma das melhores decisões minhas foi fazer o Radioco Filhote. Eu fiz poucos até agora. Brasília, Recife, Fortaleza e São Paulo. Vai ter Porto Alegre agora. Porfírio é. Massa. Turma 5. Porque assim, povo de Brasília, conheci o Alexandre lá. Uma galera foda do caralho. Todo mundo foda. Fortaleza também, Recife, não todos que eu fiz, não é? Todos são foda. A rádio Porto Alegre, não, Porto Alegre vai ser um encontro com os alunos. Enfim, galera, já foi, isso aí. Valeu, estiquei pra caralho aqui, do meu combinado. Até amanhã, daqui a pouco, terceiro episódio, assistam, segunda-feira. Quem não é do curso de criatividade ainda, Black, Ian Black. Jim Black é o Ian Black, né? A foto parecia o Ian Black, é o cara que fez uma vez o meu primeiro site e tal, um cara que é um designer foda, será que é ele? Reflexo de vibrações. Sim, Salvador, valeu até. Já fui pra Argentina já algumas vezes já. Gosto demais de lá. Dei até já fiz stand-up na Argentina. Ó, isso aqui é legal, essa minha palestra na Argentina que eu fiz. É engraçado porque deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu fiz uma palestra na Argentina e como eu não sei falar espanhol, eu fiz em inglês. Mas é engraçado o comecinho da palestra. Vou botar o link aqui. Que eu falo espanhol, uma coisa muito legal. Algum exemplo de aula que você faz no seu curso? Leonardo, tem Leonardo? Aqui, ó. Entra aqui em keeplearning.school. /degustação, bota esse cupom Bom Dia Junto, do jeito que tá aqui, Bom Dia Junto, que você procura lá em aulas, a aula start. Não, não é o Ian, mas o cara é foda. Ah, tá. Que a foto tua aqui parece um pouco do Ian e tal. Nunca mais encontrei o Ian. Cadê o Ian Black? Ian Black, cadê ele? Por onde ele anda? Deixa eu ver. É o cara da New Vegas. Esse cara, ele fez um dos meus primeiros sites e founder, director na New Vegas. Porra, queria me reconectar com ele, porque, olha, diretor executivo da New Vegas, 6 anos já e tal. Na época que ele fazia uns filas para mim, eu sentia que ele era um cara diferenciado e, pelo jeito aqui, cresceu pra caralho na carreira, porque eu sentia, eu apostaria na época nele e compraria as ações dele. Misturar metas é Bernardo Braga. Bernardo Braga, a gente se conhece, Bernardo Braga? É quem eu tô pensando, não? Também que de uma agência e tal, a gente já se encontrou algumas vezes. Sem permissão de acesso, sério? Keeplearning.school. Abre aí um novo browser, vai. Eu não sei que porra é essa, viu? Preciso ver com os programadores. Erros intermitentes é foda. Cuidado de vez em quando. O primeiro vídeo sério que eu assisti do Gran, fiquei 20 minutos esperando a piada. Somos a média das 5 pessoas que convivemos. É só para alunos em Porto Alegre, sim. Esse encontro que eu faço, por enquanto, pelo menos, é só para alunos. Bem, estourou o tempo. Desculpa, Aninha. Hora de ir. Tchau. Aninha é minha assistente, tá me regulando aí. Muito bem, Aninha. Valeu. Galera, cheiro, cheiro, cheiro, cheiro. Tchau.